Nerd Patriarca no ar. Hoje vamos falar sobre jogos que deveriam ter tido uma continuação ou um reboot. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. E o Boot é o maior jogo do Dreamcast. Eu tô aqui com o Everton. E alguns colegas aqui do podcast eram especialistas em skate de dedo, cara. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Olha, cara, quando eu acreditei no coração das cartas, não serviu pra porra nenhuma. Eu tô aqui com o Jonathan. Como acabar com uma família e através de um 64? Cara, casa de família. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Metal Slug X. Mission 1. Start. Muito bem, jogos que mereciam continuação ou reboot vai ser o tema do nosso podcast de hoje. Uma discussão rápida, sem muitos detalhes dos jogos, mas mais nostálgica. E vamos tentar falar também por que, que os jogos mereciam a continuação, né? Do nossa nostalgia quando jogou, das memórias. E por que você acha que numa plataforma nova, num console novo, ele mereceu a continuação? Como seria essa continuação? Ou reboot? Certo? Exato. Certo. Quem que quer começar? Eu vou ter que sortear. É que nem professor na escola, eu vou ter que sortear aqui, escolher. Vocês vão se candidatar. Eu acho que tem que ir o host. Falar pra eles voltarem a pressão, né? Vai o host. Tem que ser o host. Vai o host. Eu vou começar com um jogo que tem várias plataformas. E na verdade, esse jogo tem várias versões. Várias. Mas eu queria ver uma versão desse jogo em alta definição, como saem os jogos hoje em dia, que é Metal Slug. Nossa, boa. Jogaço, hein? Caramba, Metal boa. Slug tem pra... Eu não vou nem dizer a plataforma que tem pra trocentas mil plataformas, tudo, certo? Até pra Android hoje em dia. E, cara, imagina o jogo do Metal Slug, assim... Battlefield, imagina alguma coisa. Nossa, assim. Mas sabe o que eu ia te perguntar, Vinícius? Você acha que o Metal Slug deveria voltar com um gráfico 2D melhorado, mantendo a ideia do clássico, ou que nem o último do PlayStation 2, se não me engano, que veio em 3D? Então, eu acho que em 3D, mas agora já tá no PlayStation 2, então PlayStation 4, já dá pra fazer um teste, entendeu? Porque o Metal Slug já tá consagrado na fórmula 2D, que todo mundo conhece. Sim, sim. Uhum. E assim, ali não tem mais o que tirar. Podiam fazer, eles fizeram. Ah, tem sim. Não concordo, não. Ele 2D é classicão. Acho que o classicão que é divertido. Eu joguei o 3D no PlayStation 2 e, sei lá, não tinha a mesma pegada. Não, você sim. Joga o 2D, tem aquela pegada de buffet infantil, que você tinha que fazer, você ia no fundo do negócio, tinha o quê? Um Metal Slug e tinha mais algum joguinho X. Todo mundo tem que baixa ter essa pegada. Todo mundo baixa o emulador no celular só pra jogar Metal Slug ou Mario ou Pokémon, né? Pode crer. Exatamente. Não, mas eu acho assim, pô, eu falo 2D tá consagrado, e não tem de onde tirar, porque o tipo é muito divertido, não precisa mudar, entendeu? O que tá feito, tá feito. Verdade, todas as verdade. Versões. Eu acho que eles arriscarem e criarem algo pra nova, pra geração agora com um gráfico fodido, alguma coisa assim, uma jogabilidade talvez diferente, como teste mesmo, né? É que é difícil você arriscar numa coisa que é consagrada, né? Mas quem sabe? É, eu ia ficar feliz de ver, ou entender como ia ficar alguma coisa assim. Não, podia ser algo na linha do Team Fortress, né? Que é 3D, é de tiro, e ele tem um gráfico que parece meio cartunesco, assim, uma caricatura, que é muito parecido com o Metal Slug, né? O personagem narigudo, o cenário colorido. O detalhe realmente é que o Metal Slug tem uma animação bem própria japonesa, né? Sim, verdade. Sim, verdade. É uma característica muito própria da animação japonesa também. E se você fizesse alguma coisa... Desculpe, Val, só te cortando. Qual pode tem falar. Um jogo? Tem um jogo que eu não lembro. Pode falar, eu vou lembrar o nome do jogo aqui. É Seventh Cross. Não. É um jogo de... É de Nintendo Wii. Certo. Que é um... é um herói, é japonês o jogo, o cara. É um cara com uma espada, né, Bruno? Quando você tá lembrando? Quando o jogo japonês com um cara com espada, eu quase não existe nenhum. É o Zelda. Por isso que você não lembra. É por causa do gráfico. Porque o gráfico dele é tipo do Jet Ground Radio, se lembro o nome do jogo agora, então deu. Caramba, velho. Enquanto você não lembra, continua. Tem um. Provavelmente eu não vou lembrar, mas é um jogo do Wii. Uma espada do Wii, meio japonês. Mas eu não vou lembrar. Caraca, não sei. Eu não lembro do jogo. Mas enfim, o gráfico é meio do Jet Ground Radio, então eu acho que um gráfico daquele talvez funcionasse no Metal Slug. Ah, então sabe o que eles podiam fazer, né? Eles podiam fazer assim, eles poderiam lançar ele com um estilo de jogo semelhante à aparência dos personagens, que é a aparência do clássico, mas com um gráfico tipo puxado pro Hilt Fujoy. Isso, exatamente. Super deformed. Então dava pra fazer um 3D assim. E outra, eles podiam fazer também usar o... Vocês já jogaram Army of Two? Sim, já. É aquele jogo. Então, podiam fazer alguma jogabilidade parecida com aquilo. Entendi, cooperativo, os dois ali, tá um contra o outro. Legal. Seria interessante. E essa dinâmica do Metal Slug de você conseguir as armas diferentes, dá pra você, navegar em vários tipos de jogabilidade em uma fase só, né? Porque você tem vários tipos de personagem, pode colocar habilidades, né, diferentes pra cada personagem, aí, ou cada personagem só conseguir portar algumas armas diferentes, ia ficar legal, cara. Vinícius. Oi. No More Hero. Puta, você é cheiro, Ivaldo, viu? O Ivaldo conseguiu, vocês são burros pra caramba. Eu não faço a mínima ideia o que é No More Hero. Pera aí, vamos jogar no Google, pera só um pouquinho. É um jogo mega violento, da hora. O cara não tem uma espada? Tem, parece que é uma lâmpada. Pode crer, parece um sabre de luz aqui. Esse aqui não é um jogo que... Não é. Tem um... Parece aquele jogo que o cara tem várias personalidades, o cara é meio... Pera aí, isso é uma lâmpada fluorescente, eu tenho certeza disso. No More Heroes. Esse aqui é bom. Conhecia, não. É da hora. Pode crer, bem né, gráfico cel shading, bem colorido, bem estilão de game mesmo. Você viu só? Puta, que papário, hein? Fui bem agora, hein? Pode falar, agora você me dá os parabéns. Não, o Ivaldo foi bem, Vinícius. O Ivaldo foi melhor, porque ele conseguiu identificar o que eu falei. Vinícius, Ivaldo... nós apenas nos completamos. Você vê quando o jogo em japonês, que tem um monte de menina quase sem roupa, uma segurando o capítulo 3 meio sanguentado, o cara com uma lâmpada fluorescente é japonês, né? Ele volta só achando também, porque ele colocou as palavras que você falou, a gente não acharia, só que o Ivaldo acha, velho. Pior que eu manjo desse jogo que o Vinícius falou, porque a gente conhecia esse jogo mais ou menos na mesma época, a gente já chegou a discutir desse jogo bem por cima. E eu lembro que era de herói, só que eu lembrava que o cara era tipo um anti-herói, matava herói, era um herói sangrento, eu fui chutando, herói sangrento, o herói que o Vinícius tá falando, eu não lembro o nome, a hora o Google falou, ô idiota, No More Hero. Muito bem. É um talento conseguir fazer 30 pesquisas em 3 minutos, cara. É um talento que eu vou falar. Ele conseguiu esse talento na farmácia. Por quê? Os clientes chegam na farmácia do Ivaldo e falam assim, principalmente os senhores, eles falam assim, eu queria um comprimido, aquele que é redondinho e branquinho. Aí o Ivaldo tem que deduzir qual que é. Todos são branquinhos e redondinhos. Mas aí ele consegue descobrir de algum jeito. É a mesma coisa. Um pouco de informação eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer praticamente o CSI genérico pra poder descobrir o que o cara quer. Começa pelo sintoma, aí já tem até um banco de dados do cliente. Todos os clientes ainda estão vivos e voltam, sobreviveram. Grande parte. Muito bem, muito bem. E quem tem mais um clássico como Metal Slug? Ó, já que você falou do Samson, cala a boca. Agora você falou do clássico do Metal Slug, eu vou trazer um de tiro sanguinolento, que também é mais ou menos dessa época, um pouco mais antes, mas puta, esse jogo é foda pra caramba. Do Mega Drive, certo? Contra Hard Cops, velho. Nossa, como era difícil essa zica, velho. Esse Nossa. Jogo é diabólico, cara. É muito difícil. Vocês já terminaram? Quer dizer, na época, né? Sem emulador, tal, chegaram a terminar? Eu consegui zerar no console. Nossa, velho, o Contra é muito difícil, você é louco. Putz, mano, eu tive esse joguinho que, sei lá, quando eu tinha o Mega Drive, eu devia ter uns 5 anos de idade. Meu pai comprou esse joguinho pra mim, eu joguei ele durante 15 minutos, cara, não aguentei. Nunca mais eu toquei nele. E detalhe, era 15 minutos você morre 90 vezes. Era tipo a fita preta, sabe? A fita pra caixinha vermelha, não mexa, sabe? Eu não mexia, eu tinha medo dela. Pode crer, contra era muito difícil. Bom, os jogos, né? Antigamente, esses jogos de ação, eles tinham por padrão ser difícil, mas o Contra, ele era um difícil em cima dos outros jogos que já eram difíceis. Era quase impossível aquela merda, tá louco? É tipo o Dark Souls do Mega Drive. Hoje. Dark Souls do Mega Drive, exato. Boa analogia, boa comparação. Não, da hora dificuldade, desse... eu entendi. Não tem nada a ver com o do Dark Souls, é dificuldade. É dificuldade. É dificuldade, né? É que vocês falaram como se eu tivesse entendido. É que o assunto aqui tava na dificuldade. O cara me pula tudo, com né? Dark Souls de helicóptero, mas deu pra captar a informação. O da hora desse Contra é porque na época você tinha aquele. Você já tinha vários alguns títulos do Contra, que era com os dois heróis básicos, que é o que aparece em todas as franquias praticamente. Aí esse Contra, quando ele veio pra renovar. Além de um cenário mais futurístico, o jogo mais difícil, mais alucinante, trouxe os quatro personagens diferentes, que é o Ray, a Xena, não é a Xena que vocês estão pensando, o Fang e um robozinho, que é o Brown, sei lá. Então já é um diferencial bem legal do jogo. E cara, tanto a dificuldade quanto a qualidade gráfica desse jogo e as músicas são muito fodas, cara. Mas Evaldo, jogo é alucinante. Você pensaria num reboot realmente em 2D também ou um 3D diferente? Vou ser sincero pra você, o reboot desse game eu viria em 2D com gráfico melhorado, provavelmente pra um 3DS ou um Nintendo Switch, alguma coisa assim, não pra um PlayStation 4, Xbox One, tá ligado? Então, pegar pra uma plataforma portátil. Eu também pensei no Contra, né? Só que pensei no primeirão, né? Que foi o que eu mais joguei. Mas eu pensaria ele num 3D, mas parecendo, sabe, Bullet Storm do Xbox? Mais ou menos naquele estilo, sabe? Porra, você também. É legal também. O Contra, ele, se eu não me engano, ele teve duas tentativas 3D no jogos 3D no PlayStation 2. Só que ambas não vingou, não, cara. Não, aí a gente lembrava, né? É, exatamente. Aí não sei, cara. Eu acho que pra uma plataforma portátil 2D ficaria legal também. É, eu acho que esses jogos muito antigos são clássicos, né? E, sei lá, muito referenciados por nós, pessoas já velhas, né? Tá todo mundo velho aqui. Eles são bem difíceis de transformar no formato 2D pra 3D, porque é muito estranho. Que nem, você pode até atingir um público mais novo com esses jogos, mas quem vai comprar Contra se tiver um reboot? É o pessoal que jogou lá atrás também. E se for um gráfico 3D que foge muito da linha que ela gostava quando era criança, às vezes a pessoa não vai se apegar ao jogo, sabe? É meio difícil. É aí é que eu falo, talvez esses jogos ficassem melhor, que nem o Ivaldo falou, numa plataforma tátil, no celular, seria bacana. Eu acho que muitos desses jogos têm um espaço hoje pra funcionar em celular, né? Celular hoje em dia é um mini computador. Tem jogo que é feito pra mobile, né? E entra muito o que o Vinícius falou, que é tipo, você assumir um risco de tentar trazer uma coisa com a qualidade gráfica fodida, investir dinheiro em cima daquilo e não fazer tanto sucesso quanto o clássico faria. Exatamente. É, todo reboot ou continuação de clássico parado, é esse o risco que eles assumem, né? Porque tem o risco do cara que jogava o clássico não gostar e não comprar, e tem da nova geração que não conhece não comprar a ideia e cagar pro jogo. Então, é um risco. Mas também tem o outro lado, né? Pode ser que chame novos jogadores, né? Que não jogariam antigo. Renove a franquia. Sim. É. Aí você tem que ver qual que é o risco que vale mais a pena, né? É uma faca de dois gumes, né? E muito, assim, eu concordo também com essa questão de manter, por exemplo, um jogo como Contra, você manter ele num esquema de movimentação 2D. Porque muito da diversão e da dificuldade do jogo vinha dessa movimentação 2D. Você ir de um ponto A ao ponto B, você ter que pular de uma plataforma e tal. Eu acho meio difícil de transportar esse tipo de sensação num cenário 3D. O próprio estilo dos tiros, por exemplo, né? Sim. Exato. Sim, é muito, né? Muito verdade. Marcante, né? Do jogo. Uhum. Né? É verdade. Exatamente. Sanderson, mas você que ia falar um jogo que o Ivaldo não deixou. É, Ivaldo sempre manda calar a boca. Tô ficando deprimido com esse cara. Quero deixar bem registrado nesse podcast que eu vou acabar dando na cara dele. Ratinho! Ratinho! Pode falar dessa vez. Pode falar dessa vez. Ok. Bom, vamos... Eu vou falar de um jogo aqui que não é tão velho quanto os jogos que vocês estão falando, porém marcou muito minha infância, cara, que foi Final Fantasy Tactics. Final Fantasy. Olha, tava na minha lista, mano. S1. Muito bom. Se fodeu, roubei a sugestão. Então, o jogo... Tá vendo? Você tá deixando os outros passar na frente? O Ivaldo tá certo. Devia ter feito por ordem alfabética. O Ivaldo tá certo. se tivesse feito por ordem alfabética, assim, tava de boa. Pode crer, então. Mas o Tactics é muito bom mesmo. Muito bom, mano. Jogo lançado em 1997 no Japão e 98 pro resto do mundo. Tem uma coisa que eu nunca soube o porquê, cara. Que eles sempre meio que fecham o mercado japonês e só depois de um ano. Mas o mercado japonês é assim mesmo. Hoje em dia tem uma diferença menor de tempo, mas ainda tem isso. Ainda tem um jogo saindo lá pra depois ser lançado no mercado ocidental. E eu acho que tem a ver também questão de licença e a tradução, né? A tradução do jogo de japonês pra inglês ou outros idiomas é muito mais difícil do que ao contrário. Porra, Ivaldo, quantos jogos a gente jogou em japonês, né? RPG principalmente, né? Só por aproximação, né? A gente sabia que estrelinha mais quadradinho com vírgula em cima era assim. Ao contrário, era não. Isso ia fazendo o seu mapa, velho. Não, às vezes eu anotava num caderno o desenho das letras, que era pra mim saber o que ela significava. Exatamente. Bem isso, Ivaldo. Bem isso. Habilidade 1, habilidade 2, a gente dava um nome qualquer da cabeça e fazia o hiragana lá. Pode falar, Ivaldo. Pior que você fazia essa porra de anotar no papel, aí às vezes você ia jogar o jogo, você chegava na missão e o cara dava um sentido na missão que você não fazia ideia o que tinha que fazer. Tipo, ó, você tem que vencer em 3 minutos e pegar a banana na árvore. Você não vai saber o que tá em japonês. Foda-se que você decorou. Cara, era praticamente... Qual é o nome do filme mesmo? Que lançou há pouco tempo que a mulher tem que traduzir uma língua alienígena pra salvar o mundo. A chegada, cara. Fazer, jogar um jogo naquela época em japonês era praticamente o serviço daquela mulher. Eu acho que o pessoal da nossa geração conseguiria traduzir aquela língua lá em 3 horas e meia. Mas, cara, vocês lembram? Era por tentativa e erro. Às vezes a gente dava uma volta na cidade inteira falando com todos os NPCs mais de 5 vezes, porque a gente não tinha noção de onde seguir. Então era por tentativa e erro. Agora eu vou escolher a primeira opção nesse aqui e depois a segunda opção lá no ferreiro. Aí depois eu volto aqui. Cara, era muito merda. E como você acha que funcionaria esse jogo hoje, Sanderson? Cara, então, eu pensaria em uma coisa no mesmo modelo de mecanismo, né? Porque, querendo ou não, ele foi o primeiro Final Fantasy que trouxe um aspecto mais estratégico. É, lógico que existiam outros jogos que já tinham esse formato, mas dentro do universo Final Fantasy foi o primeiro. E, bom, eu faria hoje uma coisa parecida, só que com um gráfico como se fosse de XCOM. Não sei se vocês já jogaram. Sim. Que aí eu acho que ficaria muito louco se botaria um gráfico da... Umas animações, umas magias, né? É, deixar um bagulho top, mas no mesmo formato. Mas você sabe que o Final Fantasy Tactics, ele já recebeu, acho que foi um reboot, ele já teve um novo título lançado, né? Eu sei que ele teve uma continuação, mas foi pro Nintendo. Não, foi pro PSP. É, pro PSP e agora foi pro Android, que é o... Não, então, aí que tá. Esse que vocês estão falando é a sequência. Não, é um outro Final Fantasy Tactics investindo no universo de Final Fantasy XII e tal. Não é esse. É o mesmo Final Fantasy do Play 1, só que ele foi relançado, acho que foi rebootado, que é o Final Fantasy War of Lion, que ele é o mesmo Final Fantasy clássico do Play 1. Só que com gráfico. Não tem, na verdade, Game Boy Advance, deu, Ivaldo? Esse é o Final Fantasy Tactics, só que ele é do universo do Final Fantasy XII. É um outro... Sim. Eu sei o que você tá falando, Ivaldo, mas ele não chega a ser o que o Sanderson tá falando. Ele continua sendo... Mesma coisa. Acho que o que você tá falando, pelo menos estão falando aqui, que tiveram dois spin-offs, que o primeiro é o Final Fantasy Tactics Advance, que foi lançado pro Game Boy Advance, depois o Final Fantasy Tactics A2, Remar of the Rift, lançado pra TDS. Escreve aí no seu PC, Final Fantasy Tactics War of Lion. É tipo um remaster. É remasterizado, né? É que chega a ser uma história nova, entendeu? Não, é o mesmo. O que o Sanderson comentou, aí eu não sei se eu estiver falando besteira, você me corrija, então. Mas eu imagino algo parecido com o de Gaia que a gente tem hoje, né? Que é um RPG tático, é um RPG bem característico, né, japonês, e tem várias animações, o gráfico é melhorado e tal, e é lançado para as plataformas mais novas. Não sei se vocês já jogaram de Gaia, mas já. Bem nesse sentido. Eu já vi ilustrações, essas coisas, mas eu não cheguei a jogar. A minha lembrança do Final Fantasy Tactics é que era muito difícil, velho. Eu apanhava muito naquele jogo, velho. Era bem difícil. Eu não tinha paciência pra evoluir, ou então pra fazer a TAC, puta que pariu. Eu posso estar falando... Mas era muito bonito lá pra época, né? Ô Santos, você lembra se... Cara, eu lembro que as missões pra pegar level, elas eram super difíceis, a mais difíceis do que as missões de história mesmo. Eu acredito que o jogo ele tinha aquele mecanismo lá de calcular o seu nível e deixar as batalhas de acordo com o seu nível, né? Se você tivesse mais forte, os inimigos eram mais fortes também. E às vezes é tipo assim, uma batalha de transição, velho, você tomava uma surra. Era muito bom, você jogava com aquela tensão. Cara, Tactics é top. Nossa, era isso mesmo, você ia pra aquelas batalhas intermediárias, enquanto você tava passando de uma área pra outra, ou de uma batalha principal pra outra, às vezes você tomava um cacete, cara. Você tinha que jogar umas 10 vezes pra conseguir passar naquela porcaria. E o sistema de level, cara, era diferente, porque assim, você tinha as classes básicas e as classes mais avançadas, e cada uma das classes tinha um level. Então assim, você poderia no mesmo personagem, o cara vai virar um assassino level 3 ou um matador de dragão 20, só que você chegava numa batalha que não tinha dragão, aí você tá fudido, porque você só tem matador de dragão. Então você tinha que ter um negócio bem balanceado, você entendeu? Pode crer. Meu amigo, o negócio, o chicote estralava naquele jogo. Pode crer, o segredo do jogo era justamente esse, né? O equilíbrio, de acordo com as batalhas, você usa um healer, você sempre precisa de um healer, mas dependendo de qual inimigo você encontrar, você precisa de um mago do tempo pra acelerar suas ações, senão você precisa só de um cavaleiro. Cara, era muito louco. Além da estratégia dentro do campo de batalha, dentro da batalha em si, você tinha que ter estratégia na hora de montar a equipe. Isso era muito foda. Pra você ver a diferença desse Final Fantasy com o Final Fantasy que foi pro Game Boy Advance. Ele é Final Fantasy Tactics também, só que o sistema dele ele ficou um pouco mais fácil, mudaram um pouco. Uhum. Tanto que pra vocês terem uma ideia, eu matei o mestre final sem nem saber que ele era o mestre final. Sério, eu juro por Deus, eu fui tretar com uma menina demônio e eu matei ela. Aí apareceu lá, não, parabéns, você salvou o mundo, aí Final Fantasy, fim. Aí eu falei, como assim? Eu pensei que seria o jogo. Eu seria o jogo, né? Tipo, você tinha que explorar a metade, né? Isso é uma merda, não sabe japonês, né, velho? Puta que pariu, se você conseguisse ler, você teria chorado no final. Mas assim, o sistema desse novo título ficou muito mais fácil. Por isso que eu acho que Tactics não foi tanto pra frente. Porque o PS1 fez todo o sucesso, é um ótimo jogo. Esse da linha do Game Boy Advance já não foi tão chamativo, entendeu? Por isso que por último eles fizeram uma repaginada do clássico, fizeram War of Lion, porque foi o que mais fez sucesso. Então trouxeram uma repaginada dele pra poder dizer que ainda tinha mais um título. Cara, e eu acho que é algo que funcionaria hoje, jogos no molde do Final Fantasy Tactics. E de outros jogos eu também tinha pensado, porque tá tudo na moda, né? Esses jogos Clash Royale, Clash of Clans. Mas você vai na Play Store do Android, do iPhone, e tem milhares de jogos de estratégia, né? E todos são ocupados, querendo ou não, clássicos, né? É verdade, exatamente. Todos têm uma pontinha, nem que seja uma parte baseada, mas o pessoal usa muito desses jogos. Sim, usam muito desses, meio que uma mistura desses com StarCraft, WarCraft, né? Sim. Verdade. Clássicos, então é mais ou menos tudo ali. Então eu acho que funcionava sim, para o Final Fantasy Tactics, com certeza. E você? Opa, eu vou puxar também um jogo aqui que é a exemplo do que a gente tinha discutido anteriormente. Eu gostaria que ele ficasse em uma plataforma 2D ainda, né? Repaginado, melhorado. Teve, né? O tentativas de continuação, várias continuações, uma ou outra acabou dando certo, mas pra mim o que esse jogo alcançou eu não consegui ver em nenhuma das continuações, que é o Castlevania, Symphony of the Night, né? Que é perfeito, o jogo do PS1. Jogo, tá na minha lista também. Cara, muito top, um dos melhores jogos de plataforma, de aventura que eu já joguei na vida. É um jogo que ele tem um visual muito bacana, uma coisa meio dark, assim. As músicas, nem se fala, a trilha sonora é coisa que, tipo assim, fica na mente, você termina o jogo, você fica cantarolando aquilo, bizarro. E eu acho que assim, ele tem, né, continuações que não tem a ver com, diretamente com o enredo, pra vários outros videogames e tal, mas eu acho que o que o, a sensação que eu tive jogando o do PlayStation 1, eu não tive com os outros jogos. Eu gostaria de ter ou uma sei lá, uma continuação, mas que ficasse na, no método, no modo de jogo, assim, plataforma, talvez algo parecido com o Strider, sabe essa última versão que saiu do Strider, que eles misturavam, né, partes do jogo 2D, 3D, acho que algo nesse sentido ia ficar muito show com o Castlevania. É que o Castlevania foi totalmente rebootado, né, na nova geração. Mas aí que tá, o problema, 3. Né? Aí que tá o problema. Funcionou o primeiro jogo funcionou bastante, mas o segundo já foi um criticado pra caramba. Nossa. Vocês estão falando do Lords of Shadows lá, né? Exatamente. Sim. Não, realmente, primeiro jogo muito bom. Ele foi rebootado, eles criaram com as mecânicas de hoje em dia. Não achei ruim, realmente eu acho um jogo bom pra caramba, o primeiro. Mas eu acho que a diversão que eu tive no Castlevania, no Symphony of the Night, eu não consegui alcançar no outro. Então eu acho que talvez a fórmula ou o enredo, mas eu acho que tá mais no método de jogo mesmo. Assim, me corrija, tá? Porque eu nunca fui um cara que jogou assim, avidamente Castlevania, mas o Lord of Shadow era um estilo mais hack slash, né? Eu acho que é uma coisa completamente fora do... É um jogo de tipo de aventura God of War, entendeu? Exatamente, um Devil May Cry, né? Exatamente, que é porque tava naquela onda, né? Foi um dos primeiros jogos, eu acho, deve ter sido, assim, tava na onda do começo do Xbox 360, que o pessoal tava comprando em massa, do PlayStation 3, então foi um daqueles jogos que tinham os comandos de God of War e tudo mais. Mas não foi no começo não, cara. Não foi no começo, mas assim, foi no começo pra mim, porque eu comprei naquela época. Esse jogo, ele deve ter sido ou depois do God of War 3, ou no mesmo período, ou quando lançou o God of War Ascension. Nossa, foi mais ou menos nesse tempo. Caralho. Não, mais ou menos entre esses dois títulos, entendeu? Ele pegou o melhor da linha. O problema desse novo Castlevania é o seguinte: eles acertaram muito no primeiro jogo, porque já foi impactante você saber a revelação final, que ali o jogo tá te contando a origem do principal vilão da franquia, que é o Drácula. Então, assim, foi um acerto muito bom. Só que, assim, o que eles poderiam ter feito pra ficar melhor, não desconsiderando a ideia do Jonathan, mas seguindo a ideia que eles fizeram, que querendo repaginar o jogo, é falar, vamos trazer Castlevania 1, vamos linkar esse jogo com Castlevania 1 e com alguns outros títulos, mas já com gráfico 3D nesse mesmo modelo que fez sucesso nesse jogo. Não, eles cagaram pro início da franquia Castlevania e começaram a misturar o Drácula no futuro, andando no meio de carro. Então, tipo... Eu acho que o Jonathan, não sei se ele pensa que nem eu, né? Se eu entendi o raciocínio dele. O que faltava é um jogo do Castlevania, dos moldes daqueles de castelo, de monstro do castelo, que trouxesse aquela sensação que a gente tinha nos jogos. Aquela ambientação, né? De você, a cada sala que você entra, um desafio diferente, né? Pô, será que eu vou encontrar um mestre aqui ou não? Ou aquela... Eu gosto muito dessa coisa de você ter que dar a volta no cenário, pegar uma habilidade A pra usar numa ponta B, depois voltar de novo naquele lugar, abrir uma porta secreta. Eu acho muito da hora esse tipo de movimentação. Fora o esquema de habilidades, né? Tem uma porrada de skill. Eu só acho que o que poderia adicionar um pouco mais de diversão no jogo, além de dar uma melhorada, uma repaginada a ele, seria colocar um outro personagem a mais pra jogar co-op. Cara, fica muito divertido um jogo quando você tá jogando com uma pessoa em co-op, seja na internet ou local. Eu acho que ganha mais vida, né, o jogo, assim. Aí, então, seria algo nesse sentido. Manter a plataforma e adicionar alguns elementos, melhorar um pouco o gráfico. Boa ideia. Muito bem, vamos continuar. Mais uma rodada. Everton, agora é a sua vez. Traga um jogo para nós. Cara, eu vou falar de um jogo. Ele teve... A última versão dele foi pro PS2, se não me engano, e pro PSP. Só que o que eu joguei muito, e que é mais marcante pra mim, é no PS1, né? Que foi o Tenchu, que era dos ninjas e tal. Muito cara, eu eu adorava esse jogo. Até Tenchu, velho. Porque esse jogo era muito legal. Você tinha um monte de habilidade. Um jogo de ninja, né? Você tinha que matar os caras na surdina. E esse jogo, hoje, funcionaria muito bem com alguns mecanismos como o do Batman, que é missão. Uhum. Que tem missão que você tem que ser stealth, ou você vai pra porrada. Ou então, como jogos que nem o Hitman. Tem alguns jogos que pensei. Funcionaria muito bem a mecânica. Por exemplo, o Splinter Cell. Um Assassin's Creed também podia ser. Uhum. É porque assim, o Tenchu, eu tava vendo uns vídeos das versões de PSP, que são mais novas e tal. E ele mantém o mesmo problema, que é tipo, o cenário é uma bosta, sabe? É umas caixas de cenário. Mas se fizesse um cenário que muito bom, que nem Assassin's Creed, por exemplo, aquele cenário bonito e tal. Gravaram no cenário do Slave Zero, não é possível. Mas aí é isso, eu penso assim, cara. Eu acho que daria certo um reboot, velho. Porra, e deixou uma puta de um jogaço, velho. Deixou um jogão, cara. E é o que o Everton falou, né? É muito. Isso também, né? Não? Bem de porra. Bem difícil. E lembra mesmo, né? O estilo de jogo do Assassin's Creed, que essa coisa na matar na surdina, você tem missões e alvos, né, específicos pra você assassinar. Você sobe nos telhados. Isso, sobe nos telhados. Você tem as armas de apoio, né, dardo pra pro cara ficar, pra fazer ele dormir, sonífero. Tem o dardo pro cara ficar louco, bomba de fumaça, a cordinha pra você subir nas paredes, lá é muito louco, velho. Cara, assim, talvez fosse da hora também se esse jogo fosse pra um formato parecido, sei lá, com Deus Ex, que também tem um bagulho stealth forte, né? Mas não é necessariamente terceira pessoa. É bem bacana também. Uhum, sim. Mas esse jogo teve uma continuação, não teve? Então, ele teve continuação Play 2, PSP também, mas, puta, é o mesmo esquemão, sabe, dos PS1. Então, eu acho que, pra mim, o que pesaria era uma reformulação completa, sabe? Trazer uma qualidade gráfica melhor. Exatamente. Uma jogabilidade mais... bom. Fudida, tal. Por isso que os atuais não ficaram bons, porque assim, Tenchu 3 vai sair, saiu pra Play 2. Só que os caras não melhoraram muita coisa. Tipo, fizeram na coxa, assim, fizeram de qualquer jeito e toma, tá aí o jogo. Não tipo, aproveitaram o que o jogo pode oferecer e fizeram uma coisa melhor, entendeu? Só fizeram uma coisa no mesmo molde e largaram, mano. Tá aí, Tenchu, vai. Uma coisa meio caça-níquel, né? Sim. Não trouxe nada que prende a pessoa e fala, pô, caraca, esse jogo tá foda, melhorando esse sistema, a dificuldade tá mais intensa. Sei lá, fizeram do mesmo jeito e jogaram. Vamos começar mais uma rodada aqui? Vamos. Vou continuar no PlayStation 1. PlayStation 1 tem muito jogo, né? Uhum. Eu vou falar de um jogo que eu joguei muito. Não necessariamente eu era bom, mas eu joguei muito. Que é o clássico. Acho que todo mundo que tem PlayStation 1 jogou. O jogo do Jack Chan. Jack Chan Stunt Master. Sim. Pode crer, joguei também. Muito bom. Jogaram? Era bom. Joguei, era bom. Joguei, eu acho que esse eu não joguei. Puta, caramba, velho. Depois. É um jogo do Jack Chan clássico, que, porra, ele usava, era um jogo de aventura, ele batia nos capanguinhos na rua lá, e era legal porque era um jogo que ele utilizava do ambiente, panela, escada, qualquer coisa, que nem os filmes do Jack Chan, né, que eu assistia muito quando eu era mais novo. Então você se divertia com o jogo, porque era um jogo divertido, e conseguia se lembrar dos filmes e tal, era tudo ligado. Cara, eu tô vendo a capa do joguinho, é muito anos 80, né, velho? É um filme dele transportado pra um game. Ele tem bem a pegada daquele outro jogo do Play 1 também, né? Acho que é do Play 1 também, que é o Die Hard, né? O Duro de Matar lá, que fizeram um jogo... Não chega nem perto, não. Die Hard é meio ruimzinho. Então, é essa coisa de pegar tudo que tem pela tela, usar a movimentação. Sim. É que o do Jack Chan saiu depois, então, cara, é muito melhor os gráficos. O Die Hard acho que foi um dos primeiros jogos do PlayStation. O da hora desse do Jack Chan, o legal desse jogo do Jack Chan é que ele era bem desafiador. meu. Era bem difícil, não era tão fácil, não. Na verdade, eu acho que ele ficou até um dos clássicos do gênero, né? De beat'em up 3D, dos primeiros, assim. Eu acho que muita gente se lembra dele como um dos primeiros que jogou nessa aventura de correr e bater. Pelo menos pra mim, a memória é muito forte esse jogo. Mas como você pensaria um reboot dele? Cara, eu acho que um jogo exatamente igual, só que com um gráfico bom, porque os jogos que saíram depois do Jack Chan são jogos que eles usam o visual do desenho, né? Que fez muito sucesso do desenho. É verdade. Eles nunca mais fizeram um jogo com a figura do Jack Chan dele de fato, né? Mas eu acho que um jogo igual, nos mesmos moldes, se você pudesse usar o cenário e que fosse uma história básica, ia funcionar. Eu penso diferente. Eu acho que, tipo, um jogo muito bom no estilo que encaixaria esse do Jack Chan é o Sleeping Dogs, né? Que saiu pras plataformas. Pode crer. É mesmo, pode crer. Lembra bem, né? Lembra bem, pode crer. É bem aquele negócio de filme asiático, de ação e tal. É verdade. Seria um Sleeping Dogs pra família, quer dizer, né? Sim, aí seria até divertido, tá ligado? É. O Sleeping Dogs é adulto, né? É só o estilo, né? Que você tá querendo dizer. Só o estilo de luta. Você montar os combos também, sabe? É, movimentação de escapar, de fugir. Porque o Jack Chan, ele é especialista nisso, né? Na luta inusitada e tal. Ia ser legal ele usar o ambiente também. Verdade. Não, exatamente. Inusitado, é graça, com certeza. Né? Inusitado, com certeza. Eu tô vendo a imagem dele batendo nos caras com peixe. Exato, porra! Eu achava muito louco isso. Só que o foda é que os movimentos dele lutando, por mais que era PlayStation 1 na época, os movimentos eram muito da hora. Cara, era bem, bem próximo do realismo mesmo, cara. Apesar dele ser um cara quadrado. Exato. Conseguiram fazer um negócio muito bem feito. É, tiraram o leite de pedra com o poder que de processamento que o PlayStation tinha, velho. É verdade. Eles fizeram o que dava e fizeram muito bem, porque eu lembro esse jogo até hoje, queria que tivesse continuação aqui. Me marcou de uma forma positiva. Muito bom, Jack Chan, Stunt Master. Ivaldo. Ó, o Vinícius trouxe um beat'em up, eu vou trazer um só que é mais antigo, hein? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas, puta, eu curtia pra caramba esse jogo. Mega Drive também, hein? André, essa é pra você. Quem aqui nunca jogou Comic Zone? Eu. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Tá na minha lista aqui também, Valdo. Show de bola. Comic Zone era muito foda. Comic Zone é o quê? É a história de um cara que escrevia HQ, aí tava chovendo, relampejando, aí sabe a criação de um monstro que cai um raio da vida no monstro? Mesma coisa. O cara tá escrevendo lá o quadrinho, dá um raio místico e dá vida pro vilão que ele tá desenhando. Aí esse vilão faz uma macumba e põe ele dentro da própria HQ que ele tá desenhando. Aí você tem que lutar, com os monstros que esse cara que tá no seu lugar vai criando pra te matar. Caraca, agora que eu tô vendo as imagens, eu joguei, hein? Ele troca de lugar com o desenhista. Cara, é muito bom. Você vai andando assim na tela, aí de repente, a hora que você vai pra uma certa parte do cenário, aparece a mão desse vilão, meio que isso, meio que uma coisa de quarta parede, né? Quebra da quarta parede, ele vem, ele desenha o personagem pra tentar te impedir. Aí você luta contra esses caras, ele, sei lá, faz uma parede pra te bloquear. É muito bem feito, muito top. É verdade, ó. Quando você andava com o boneco, toda cena que você passava eram os quadros da isso. Filha, você vai selecionando os quadros que você quer entrar. É muito foda. E hoje em dia. Louco, né, é um conceito muito louco. E hoje em dia, até se fosse pra a gente aproveitando o sucesso que a Marvel e a DC tá fazendo hoje, imagina se os caras desse não compram esse game e faz com o universo de HQ deles. É uma ideia. É interessante também. Evaldo, ele sequestra a namorada do personagem principal? Não, que eu me lembre, o cara só é transferido pro mundo da HQ, só. Pro jogo, né? Ele não tem que salvar a mina dele, não. Aí você pega, por exemplo, hoje um 3DS, que tem aquela questão do 3D fudido, da hora. Imagina você fazendo essa questão de pular de um quadro da HQ pra outro com gráfico 3D. Meu, dava pra fazer uns jogos de câmera muito fodas. Uhum. Aí um jogo que era muito criativo pra época e eu acho que merecia. Vou... E o gráfico a ideia é muito boa. A animação era muito boa mesmo, cara. A animação desse jogo era muito boa. E ele tinha uma pegada no humor também, que era um pouco difícil, né, nos jogos antigamente. Ele tinha uma pegada no humor, você encontrava no meio da HQ ali um rato, aí meio que ele virava seu amigo, aí você colocava o rato pra ele te ajudar, ele achava itens escondidos no cenário. Ele puxava as alavancas pra você em locais estreitos. Muito bom o Comic Zone. Jogasse, cara. Vou baixar o emulador pra jogar, então não lembro de ter jogado esse jogo. Não vai se arrepender, cara. Não vai se arrepender. Tenho certeza que não. Quem quer trazer o próximo? Sou idiota. Sanderson. Diga-nos. Vamos lá. Acho que todo mundo falou de um monte de tipo de jogo, mas nenhum falou de nenhum shooter. Verdade. Até agora, em primeira pessoa. Por enquanto não. Cara, eu acho que o que mais me marcou é... não é de PlayStation 1, é de Nintendo 64. Alguém aqui teve um Nintendo 64? Não. Não, eu joguei Nintendo mais... Nintendo 64. Eu jogava na casa do Felipe Pontinha, né? Todo mundo tem. Eu joguei bastante, mas na casa de um primo que tinha, mas eu nunca tive também o console. Não, eu joguei depois por emulador, só, os principais, alguns, né? É, quando você teve a possibilidade, porque quando você era criança, você não conseguiu fazer que nem o moleque do vídeo, né? Nem pudei, não. Era meu sonho, mas não consegui. Era sonho pra jogar Pokémon, cara. Exato. Era Pokémon Stage, velho. Nossa, Pokémon Stage é o sonho que eu quero... da vida. Era muito bom. O jogo que eu quero falar é do GoldenEye 007. Caralho, choque. Eu joguei essa porra até o dedo doer, velho. Se hoje meu dedão é 2 centímetros menor da direita do que da esquerda, por causa desse clipe, cara. Eu jogava isso, era impressionante. Eu acho que assim, foi um dos primeiros shooters que trouxe aquela noção de gameplay um contra o outro. Nossa. E de deathmatch. Na verdade, o GoldenEye ele tem uma série de inovações, né? No quesito de shooter, né? Como um jogo de primeira pessoa. Então, se a gente jogou CS depois da nossa adolescência, muito foi o que pegou nele, cara. É. E o 64, ele era parrudão, então ele tinha bastante processamento, né? Dava pra jogar com a tela dividida, 4 pessoas ao mesmo tempo. Era muito legal, mano. Você tá louco. 4 pessoas ia sair morte. Não é possível. Pra jogar o jogo até hoje, ele tá na 20ª posição do ranking dos melhores avaliações do Metacritic e na 33ª do Game Rankings, cara. O jogo é de 97. Uhum. Caralho. Tem 20 anos, mano. Nossa, então, já saiu bastante jogo depois dele, hein? Nossa, jogo pra caralho. Agora, eu acho que só, não por uma questão de inovação, mas por uma questão de relembrar mesmo, sabe? É prestigiar. O jogo tinha que ser reformulado, mas com um gráfico fodão de Battlefield. Imagina? Ia ser da hora, mano. Caralho. Isso é muito top, com certeza. Com, Tradicional, aquela arminha de ouro com tiro único no gráfico de Battlefield. Isso é muito louco. Pode criar Golden Gun, né? Matava com um tiro só, velho. Com as faquinhas que você podia jogar fatiando o cara e pegar no chão e tacar de novo, mano. Ele não teve mais nenhum jogo, assim, marcante, né? Cara, ele teve... marcante não, mas ele teve uma sequência que eu acho que foi no PlayStation 1, que era baseada naquele filme... como é que é? O Novo Dia para Morrer. Uhum. No Xbox... As sequências ele teve, mas não tão boas, assim. No Xbox tinha um bom, não é? 360 tinha. Blood, alguma coisa. Puta, esse jogo era muito legal, velho. Que é baseado na fase do Daniel Craig. Esse jogo era bem legal, cara. Esse jogo era? Porque ele tem aquele estilo também de stealth, pegar o cara, que nem o Splinter Cell. Sei. Sim, sim. Mas, putz, esse daí eu não lembro de ter jogado, não. Mas, bom, se vocês estão falando aí, deve ser show. É legal, cara. Não como o GoldenEye, né? Nada. Antes da gente passar pro próximo jogo, deixa eu só contar uma história anedota, sobre o GoldenEye, velho. Um caos. Como eu comentei, o meu primo, ele tinha o videogame, né? E ele era viciado nessa porra. Entendeu? É a nível que hoje os coreanos são de não comer, entendeu? Pra jogar... League of Legends. Sim, pra jogar League of Legends, Dota e por aí vai. O Ragnarok. E ele jogava pra caramba. E era assim, ele jogava contra a gente, pô, porrada, matava toda hora, não sei o quê. E ele ficava puto se ele perdesse. Na verdade, ele não ia perder nem ferrando. Aí beleza, a gente tava jogando, aí tocou a campainha. Aí eu atendi, era minha tia que ia falar com ele. E ele lá, né, sei lá, 1000 vitórias, 0 derrotas. Aí ele pausou o jogo... E foi atender. Aí a gente pausou o jogo, começou a jogar um monte. Mas um monte. 4 pessoas tanto, né? Aí ele foi lá, as 3 pessoas começaram a jogar um monte de mina por aproximação em volta do personagem dele. E pausou o jogo de novo. Até que ele voltou, ele pausou o jogo. Ele nem tocou no controle direito. A hora que ele tocou no controle, taran, taran, que sangue na tela. Ele morreu. Ele quase que ele lacrimejou de raiva. Não sei o que deu dele, velho. Ele ficou revoltado. Ele ficou mó cota sem trazer o videogame. E vocês viram até a morte dele. Nossa, eu nem lembro do que ele falou, de tanto que eu tava rindo, velho. Eu chorei rindo. Cara, muito bom. Deve ter sido engraçado mesmo. Foi. Puta, a expressão dele, o ódio no rosto. Não foi pra criança normal naquele momento, mas foi muito bom. O que que o videogame não faz com as pessoas, né? Pode crer. Ô, Vinícius, você lembra que a gente tem uma história boa de videogame também, né? Algumas, mas qual especificamente você tá falando? Você lembra do dia do boot? Eu lembro do dia do boot. Ô Jonathan, se liga só, eu fui na casa do Vinícius, raramente eu ia, eu não sou uma pessoa que gosta de invadir a casa dos outros, raramente eu ia, né? Com certeza. E a mãe dele tava limpando a casa, né? Aí ela, muito educadamente, como sempre, minha mãe me expulsou de lá, junto com eles. Só que a gente queria jogar Dream Quest, e a gente falou, caramba, e agora? Onde é que a gente vai jogar Dream Quest? Isso, pintou os amigos do Vinícius lá, ah, tudo bem, tudo bem? A gente falou, olha, a gente tá com videogame aqui, tem como jogar na sua casa? Não, beleza, vamos, não sei o que lá, beleza. Chegamos na casa do menino, né? Ele, não, mas eu quero jogar primeiro, porque não sei o que lá, não, deixa a gente jogar. Não. Só vou deixar ligar, se deixar a gente jogar, não. E a gente foi buscar alguma coisa na casa do Vinícius que eu não lembro o que era. Outro controle, não sei. A gente falou, ó, vamos fazer o seguinte. A negociação é o seguinte. Eu vou deixar o videogame com vocês. Vocês vão jogar. A gente vai até a casa do Vinícius, pega o que tem que pegar e volta. Quando a gente voltar é a gente, beleza? Se o moleque, não, beleza, tá combinado. Tá bom. A gente foi, pegou o que tinha que pegar, voltou tranquilamente. Jona, quando eu entrei na casa, já tinha um moleque na porta olhando, já deu toque pro outro que tava lá na sala. A gente chegou, os moleques desesperados, branco, assustado. Falou, o que tá acontecendo? Aí o moleque gaguejando, pô, meu, eu acho que eu quebrei o videogame, cara, não sei o que tá acontecendo. O Dream Quest, pra rodar jogos, jogos não muito originais, né, ele tinha o CD do boot. Puta, você colocava, do destravamento, né? Quando você colocava o CD do boot, ficava uma rena do Papai Noel rodando na tela. Os moleques colocaram o boot e ficaram vendo a rena rodando. O que eu fiz aqui, velho? Desesperados, meu Deus, o jogo não entra, o que a gente faz agora? Estragamos o videogame, velho. Era dos melhores jogos que eles já jogaram, né? Não, que engraçado. Essa foi boa, velho. E aquela rena dourada ficava rodando, né, na tela? Exatamente. Era meio 3D, velho. Puta. Quando o moleque viu aquilo, acho que ele desesperou. Não, e não saía, né? A rena continuava rodando. Exatamente. O diabo que se fizesse ali que ia tirar ela. Só sai quando você coloca o CD no jogo mesmo, né? Não tem jeito. Puta, velho. Mas, boas histórias. Muito. Vamos lá, quem é agora? Divaldo? Eu, Jonathan. Sou eu. Agora é o Jonathan. Bom, pra seguir a linha aí do PlayStation 1, eu vou citar aqui um jogo. Eu acredito que vocês não conheçam, não é um jogo tão famoso. Ele é um beat'em up também do PlayStation 1. Ele é um jogo japonês. Você joga, acho que, com quatro personagens diferentes, cada um com as suas habilidades específicas. O nome dele é Crisis Beach. Conhece? Já ouviram beat falar? Beach de bater? O beat de bitch. É Beate. E. Não é o Cris da Vadia, não. Quase bitch. Cara, é bem um jogo bem tranquilinho, assim, de jogar, né? Beat'em up, você vai andando, batendo em todo mundo que aparece pela frente. Meio de action também, você usa as armas que você vai coletando do cenário. Tinha até o personagem principal, ele era parecido com o protagonista do Rival School também. É tipo, o japonesinho com o cabelo todo espetado, assim, cabelo preto espetado, usava umas luvinhas bolinhas vermelhas. Quatro personagens, não, três personagens. Tinha uma meninazinha, pequenininha, parecia, sei lá, tinha um jeito da Sakura, do Street Fighter. Um cara que era o tanque, né, mais parrudão, ele só usava a perna, ele andava... Puta, só pode ser japonês mesmo. Ele lutava com a mão no bolso, o tempo todo. Só chutando, mão no bolso e chutando. Aí, não, tinha mais um personagem que era uma mina loira também, que dava umas porradas lá. Cara, o jogo muito divertido, é aquele jogo que você... É pra desestressar mesmo. O que tiver no cenário você pode usar, pega cadeira, joga nos caras, pega taco de beisebol, vassoura, metralhadora. Tinha os golpes especiais. Esse jogo era legal porque ele tinha uns três níveis de golpes especiais diferentes. E era cooperativo, né? Dava pra jogar duas pessoas, né? No mesmo cenário. E, cara, eu gostaria de ver algo nesse estilo repaginado. Reboot, sei lá, um reboot talvez não caiba, porque não tem muitos jogos, né, com essa mecânica hoje em dia, mas continuação, sim. Talvez, uma continuação, talvez esse mesmo grupo, em uma outra missão, mas aí com com gráficos melhorados, né, uma pegada um pouco de RPG, talvez coletando equipamento, experiência nas missões e aí melhorando ali, né, comprando golpes novas habilidades, e acho que esse daí é um jogo que eu me diverti bastante. Iria funcionar, né? Ah, com certeza. Da hora. Jogaço. Agora é o Everton, certo? Everton. Uhum. Eu vou falar de um jogo que é o mesmo esquema do Tenchu também. Teve uma continuação no Play 2, mas o que eu joguei muito foi no Play 1, né? Que é um jogo chamado Trapped. Eu não sei. Nossa. Se você joga. Pô, já joguei sim. Muito bom. Jogaço. Eu gostava. Meu jogo, Everton. Eu gostava muito desse jogo, velho. Esse é o... Tem alguma coisa a ver com aquele Kajiro lá? Kajiro. Será que é o japonês? A versão japonesa do Trapped é esse Kajiro? Então você joga com a menina. É o Deception. Na verdade, o que a gente jogou mais foi o Deception 3, que é o Dark Delusion. Que na verdade é uma franquia, mas o que a gente mais jogou foi o 3. Sim. É das armadilhas, né? É uma menina, vai fugindo dos caras e vai montando as armadilhas. Puta, pode crer. Durante o cenário, cara. Era muito legal, bom. Velho. E desafiador, que você tinha que vencer os cenários sem atacar diretamente os inimigos. Você tinha que bolar armadilhas estratégicas pra vencer os inimigos. Sim. Exatamente. Caralho, isso era muito foda, velho. Você não tinha nenhum tipo botão, você mesmo bater no cara, né? Você tinha isso. Tudo planejar pra saber o que fazer. E eu gostava pra caramba do jogo. E eu acho que num console novo, daria pra fazer, puta, milhões de novas armadilhas, né, cara? Nossa, ia ficar monstro, hein, cara? Um arsenal de armadilha. Ia ficar meio MacGyver assim, né, cara? Porque já imaginou? Você pega uma televisão, uma lente de contato, a pedrinha decorativa e faz uma bomba. Até então, Steven Seagal faz uma bomba com gelatina e um micro-ondas. o nome do jogo novo seria Trapped Profissão Perigo. / USS Missouri. Isso. Não, boa lembrança aí, o Everton. Era muito bom esse jogo. E, cara, eu tanto um reboot como uma continuação, eu vejo que se encaixaria como uma luva. Muito bom. Imagina esse jogo com a capacidade de jogar online. O que que não ia dar, velho? Putz, já pensou esse modo competitivo que é louco? Então, competitivo ia ser da hora, hein, cara? Pode criar uma arena, né? Uma arena com o pessoal metendo armadilha um pro outro, meio Battle Royale, assim. O Jonathan com certeza ia chamar o primo dele e ia fazer questão de baixar a música do 007 do Battle Royale, cara. Lembra-se disso? Pode crer, mano. Não, mas eu acho que ele não ia aceitar o convite. Nunca, ele mal fala comigo depois daquilo. Não, caramba. O Everton trouxe um jogaço, velho. Calma. Um jogador, velho. Bem lembrado. Trapped. Muito bom. Eu tinha anotado também, Trapped. Porque a gente jogou muito junto, né, Everton? Uhum. Muito bem. Sou eu agora. Vamos ver. Eu vou finalizar o PlayStation 1 aqui. Pra mim, né? Pra você. Sim, sim. Deve ter mais jogos ainda. Eu vou escolher um jogo, Evaldo. Eu tenho certeza que você jogou muito. Vem. Eu gostava muito desse jogo. Que é Digimon Rumble Arena. Nossa. Caralho, esse jogo é muito bom. Digimon, eu não posso falar. Tem trocentos jogos, tem jogo que tá saindo até hoje. Mas eles não investiram de novo em jogo como Rumble Arena, que era um de luta, um jogo clássico de luta. Chegou a sair um último pra Play 3 e Xbox 360. Mas, cara, puta, nem de perto comparado com o clássico, velho. Cara, muito divertido o Digimon Rumble Arena. Eu lembro que tinha o Digimon PlayStation 2, tem dois jogos PlayStation 2. O PlayStation 1 tem dois jogos clássicos do Digimon, que é o Digimon World e o Digimon Rumble Arena. O World eu acho que tem até três, são três Digimon World do PlayStation 1, se eu não me engano. PlayStation 1 são três. São três Digimon World, um Digimon Trade Card Game e o Rumble Arena. Mas eu lembro que a gente jogava muito o Digimon World e o Rumble Arena. E pra mim, como eu sempre gostei mais de jogos de luta, eu me identifiquei muito com o Rumble Arena, porque eu gostava muito de Digimon, só que eu não tinha paciência pra jogar o World. Aí o Rumble Arena era o que sobrava, eu gostava demais desse jogo. Eu gostava de um também de RPG de turno. É o World. Esse é o World, ah tá. Mas é que você no World tinha que cuidar do bichinho, tinha que limpar a merda dele. Depende. No primeiro você tinha que cuidar da comida, ele morrer. Não, esse do Tamagotchi. Eu gostava de um que você ia no mundo digital e aparecia nas batalhas, você ia fazendo, só isso. Ou esse é o 2, ou esse é o 3. O 2 é o que você anda no carrinho dentro de dungeons e captura os Digimons, se você quiser. E o 3 é aquele que você usa uma quantidade limitada de Digimon, mas ele é bem RPG livre, que você vai enfrentando batalhas, evoluindo, normal, não captura. Cara, acredito que seja isso. Eu acredito que seja esse mesmo, o que era mais casual, né? E eu gostava pra caramba. Esse que o Santos comentou, nossa, me dava raiva, velho. Esse era chato. Sem esse que você pegava. Aí seu Agumon está com fome, ele não poderá brigar agora. Aí você tinha que ir lá, caçar um coelho e dar pra ele. O pior era seu Agumon está com prisão de ventre. Ele não. O pior é que você tava na frente, você tava tipo a 2 minutos do mestre que você deveria enfrentar, preparado, com nível ganho, tudo certinho. Aí o Digimon fica com fome, aí você fala, caralho. Aí você tem que dar 30 pedaços de carne, porque quando ele vai evoluindo, ele vai ficando com a fome maior. Aí quando você tá perto de enfrentar, ele quer cagar. Só que o desgraçado não caga em qualquer lugar. Ele tem que cagar na porra do lugar específico de cagar. E se você não levar tempo, ele fica com raiva e pode evoluir pro Numemon, que é aquele cocôzinho amarelo. Pode crer, velho. Pode crer. E se ele cagasse em qualquer lugar, ele virava, sei lá, ele virava um bicho meio mal, assim, né? Uma versão meio zoada. Hoje em dia, se eu pudesse, eu cagaria em qualquer lugar. E esse Digimon desgraçado tem que escolher onde vai cagar? Pode crer. Não. Que chato. Adorei esse comentário. Eu cagaria em qualquer lugar. Não, os japoneses queriam passar uma mensagem muito clara, né? Quem caga na rua é mal. Você não pode cagar na rua. Não, devia estar tendo algum problema no Japão que os caras estavam fazendo muito cocô em qualquer lugar. Ou então os bichinhos deles estavam fazendo cocô em lugar devido, né? O japonês limpava a bota do cachorro. Aí eles falaram: não, vamos conscientizar essa garotada, né? Então, pra você ver que o negócio era estranho. Se você virava o Numemon, que é o Digimon Cocô, o seu Digimon se alimentava de cocô que ficava no chão. Se ele encontrasse outros cocôs no chão, ele comia. Nossa, velho, que bizarrice. Não, é que nem quando você vê cachorro comendo a própria merda. Não é legal, cara. Muito bem. Então, eu acho que hoje funcionaria. Por exemplo, sai jogos de Digimon com gráficos, misturam a animação com o 3D, enfim, qualquer coisa. Sim. Assim, continuam saindo. É uma franquia que vende jogo, porque senão não sai até hoje, porque sai a animação. Eles podiam trazer todas as temporadas de Digimon, mesmo as temporadas postas, mas tem temporadas boas que podem ser aproveitadas alguns bichinhos pra fazer um novo Rebel Arena com os mesmos modos, só que com gráficos melhores, com as maiores possibilidades que eles têm agora, né? Pra criar um jogo. Concordo. Vou te falar, Vinícius, que o novo Digimon, que é o All-Star Rumble, saiu pra 360 e PlayStation 3. Velho, eu não sei. Eu comprei esse jogo, eu joguei esse jogo, eu zerei esse jogo, mas, cara, de longe, ele não passa nem perto da sensação de zerar o Rumble Arena. É muito estranho, cara. O que chegou mais próximo foi o do Play 2. Eu lembro do último chefão do Rumble Arena, cara. Era um Digimon que eu sei lá que porra era aquilo. Era um Digimon com uma foice na mão. Era uma garra gigante. Véio. Filha da puta era apelão. Isso é espantalho isso daí? Então, mano, eu não vi dele. Era um Digimon. Assim, cara, eu joguei isso faz uns 15 anos atrás. Então, tipo assim, o Digimon era um bagulho amarelo, uma garra gigante, que ficava dando um. Ele avançava pra frente com uma velocidade absurda e ficava batendo. Você fazia uns combos de 15 golpes. Eu não sei como eu zerava aquela merda, cara. Eu era muito viciado, porque aquele último chefe era apelão pra caralho, velho. Esse Digimon, Vinícius, ele é. A parte de luta dele, eu não tô lembrando direito, é round normal, né? Tipo um Street Fighter, ou não, ele é mais parecido com uma pegada meio Smash Bros, assim, que a arena você vai se movimentando. É uma mistura. Ele lembra bastante o Power Stone do Dreamcast. Também, você consegue usar os itens, né? Certo. Mas tem também cair da plataforma, se eu não me engano, não tem logo. Só que aí você perde, você toma dano, não chega a morrer. Não chega a morrer, né? Mas toma dano. É que nem Smash Bros, né? É, parece bastante Smash Bros, na verdade, parece mais Smash Bros do que um jogo do seu Power Stone, eu acho. O Smash Bros foi o que eu comentei, né? Meu, a pegada meio Smash Bros, né? Do Wii, né? Wii, que tinha os Smash Bros. GameCube, né? Pode crer, né? O que eu mais joguei foi no GameCube, que eu tinha um amigo que tinha GameCube e ele jogava muito Smash Bros. Que é divertido pra caralho. Realmente. É. Mas é muito da hora. Eu nunca joguei o do Wii U, né? Que chegou a sair agora, que deve ser. Fala que é, tipo, muito bom também. Mas enfim, Ivaldo. Diga. Vamos lá, mais um jogo para nós discutirmos e lembrarmos. Certo. Ninguém comentou nenhum título de Super Nintendo. Eu tenho vários, mas eu vou trazer um mais diferencial. Talvez só o Jonathan lembre ou nem ele lembra. O nosso ouvinte vai lembrar, com certeza vai lembrar. Vocês falaram de Beat'em Up, eu vou trazer um Shoot'em Up, que se fala, né, que é jogo de tiro, de tipo de aviãozinho, Aero Fighters, cara. Pô, claro que eu lembro, Sonic Wings, né, a versão Sonic japonesa. Wings. Cara, que jogo bom, viciante, cara, jogaço. Simplesmente viciante, e o gráfico pra época era lindo demais, cara, era muito bonito. E aquele, mano, pensa que você tem um jato de guerra, bonitinho, e chove bala em cima de você de todo lado, você é contra você dentro, é a mesma coisa contra Hard Corps, você dentro de um avião, metendo bala. Cara, é muito bom esse jogo. Ele isso. É meio, eu não consigo nem comparar, né, porque eu tenho que dar uma olhada. Qual é o nome do jogo, Val? É Aero Fighters ou Sonic Wings. O Vinícius, são esses jogos que a gente apelidou de navinha, você vai pegando os power-ups. Já sei. E cada nave tinha o seu especial. E os personagens, né, em volta do Sonic Wings eram muito bons, né, cara? Tinha o chifrão lá, tava um robôzinho, era muito bom. O japonês parecia um samurai. Pode crer. PlayStation, Valdo. Tem versão pro PlayStation. Então, cara, mas sei lá, a que mais marcou foi a do Super Nintendo. Aí, se fosse possível, como a gente tá falando de sequências, eu acho que trazer esse game também pra um portátil ou pro Android, acho que ficaria legal. Mantendo o gráfico 2D melhorado, com de repente o cenário precisa jogar um 3D, uma coisa assim, até que tudo bem. Mas sem trazer o jogo totalmente 3D, num estilo Ace Combat, não isso. No mesmo estilo, Shoot'em Up, só que com gráfico um pouco melhorado, assim. Pra console ou de mão ou Android. Querendo ou não, o clássico jogo de navinha foi banido, né? Ele não conseguiu ser transportado pra nova geração de nenhum jeito, né? O que sai é simulador, tipo Ace Combat, mas não tem nada a ver, né? Não sei se dá pra usar isso com esse tipo de jogo, né? Não, esse tipo de jogo eu vejo muito hoje em celular mesmo. Eu tenho mesmo. Verdade. Até o PlayStation 2, você ainda tinha alguns títulos nesse estilo de game, mas daí pra cima não fez tanto sucesso. Tem um jogo, não sei se vocês conhecem, mas eu acho que o que eu me lembro é que foi um dos últimos que saiu nesse estilo, né, de nave, com milhões de tiros na tela, golpe especial, que é o Giga Wings. Giga Wings? Nossa, e cara, jogaço também. Não tinha o Nodrim, que era muito bom em valor nesse eu estilo? Eu acho que é o Giga Wings. Ou Gunbird. O Giga Wings você jogou em que console, Jonathan? Na verdade, o Giga Wing, ele começou no arcade mesmo. É, exatamente. Então é o que eu tô falando, porque o Giga Wing, ele é de arcade Dream. Isso, é isso mesmo. O Giga é da Sega, né, se eu não me engano. Ou alguma produtora criada, hein? Ah, Capcom. E aí fizeram... Pro Dreamcast, eu lembro que a gente chegou a jogar o Gunbird 2, que eu comprei pensando que esse era um jogo de RPG e era Shoot'em Up também, só pra ajudar. O Giga Wing era legal porque ele tinha não há muito uma forma de você adicionar novos elementos nesse tipo de jogo, né, porque já tudo que foi possível já usar, mas ele tinha o defletor, que era, ele enchia uma barra, você usava como se fosse um escudo, né, de energia, aí os tiros que estavam estava chegando próximo da nave, você absorvia energia e mandava de volta para quem atirou. Era muito legal, velho. Aquela tela lotada de tiro, você usava o defletor, explodia tudo em volta. Era da hora, dava uma dinâmica bacana nos jogos, na fase. O que eu achava engraçado, muito engraçado, não só desse jogo, como de todos desse tipo, eram as máquinas que eles botavam no ar, velho. Puta que pariu, que cada coisa impossível, velho. Um tanque voando. Essa engenharia extrema, hein? Pode crer. Tipo assim, interestelar, velho. Mano, flutuado, meu Deus, mano. Como é que pode um negócio desse? Tinha esse negócio da China, mano. Da China. Se eu não me engano, o mesmo fabricante do Sonic Wings, eles fizeram aquele. O Jonathan deve conhecer, que é bem antigo também. Um jogo chama de Shooting Up também, que é 1945. Sim, sim. Que é, aí já é nave de guerra mesmo. Você vai. Exato. Você escolher entre três tipos de nave, de cada uma tinha um poder diferente. Era mais com bombardeio, avião da Segunda Guerra. Exatamente. Aí você tinha até uns auxiliares, né? Você pegava na tela e vinha uns aviões pequenininhos que tinham vários tiros pra te proteger e tal. Era muito bom esse daí também. Era muito bom. Todo brinquedo infantil tinha esse jogo Metal Slug 3, cara. Pode crer. E algum de luta, Fighter, King of Fighters. Não, tinha que ter. Fazia parte, né? Então, Ivaldo, eu acho que é legal, sim. Eu acho que é um tipo de jogo que não tem mais hoje em dia, né? Pouco. E ainda existe, mas é bem pouco. E o que o Samson falou é verdade. Geralmente sai mais pra Android, de repente pra um portátil, pode ser que saia, mas pra sair pra um PlayStation 4, Xbox One, é difícil. Eu, se eu não me engano, PlayStation 4 tem Shoot'n' Up, só que um ou dois títulos no máximo. E depende muito do título. Clássico, difícil ter. E esses jogos, hoje em dia, eles aparecem mais naquelas coletâneas, né, Ivaldo, do que o título em si. Ah, vou lançar, uma produtora vai lá e investe pra fazer um jogo. Talvez eles dão uma repaginada no gráfico, atualiza pra esses novos modelos de TV, pra não ficar distorcido, e coloca numa coletânea e lança lá, né? Exatamente. É, ou jogos independentes mesmo, né, que hoje a gente também tem uma onda. Mercado gigante. É, tá um mercado gigante de jogo independente. Bem lembrado. Coisa que possa surgir, né? Bem lembrado, pessoal. Com o Steam ainda, né? Com o Steam, nossa, eu acho que estimula muito essa produção de jogo independente. E como? Os caras compram, né? Pessoas compram os jogos, pessoas dão dinheiro pros caras como padrinhos, né? Esses Kickstarter, né? Fazer um crossfire. De financiamento coletivo, né? É, exatamente. Mas, cara, eu acho legal, porque nem todo mundo tem uma história tão complexa assim que nem hoje. Graças a todo o potencial do videogame, a gente vê histórias cada vez mais complexas sendo lançadas. Às vezes a pessoa só quer ter uma diarreia mental, velho. Aquela diarreia mental só pra... Deixa eu ter uma diarreia mental aqui. É simples, mano. E hoje em dia tá difícil de encontrar isso. Verdade. Pode crer, né? Uma coisa que é só, cara, é descompromissado, né? Diversão e acabou. Eu preciso dedicar minha vida a isso. Larga a academia, esse tipo de coisa. Você só quer ligar, dar start e começar, né? Você também se esforçar muito. Eu vou inovar de novo nessa lista, hein? Por favor. Acho que é um tipo de joguinho. Eu não sei se teve outro do estilo dentro do Play 1, mas com certeza a maior parte daqui jogou. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Sim. Caralho, joguinho. Até puta que pariu. Eu acredito no coração das cartas. Eu não consegui zerar esse jogo. É muito difícil. Como não, Vinícius? Juro por Deus, eu não consegui. Não zerou? Não. Nossa, velho, não. Dava pra zerar. Vinícius. Era só fazer direitinho. Você não. Ah, então você é o Seto Kaiba da vida real. Então você é o. Tinha paciência também. Vou começar a Capitão Dragão Draco. O Sanderson tem um uma correntona dourada assim. com o triângulo, o enigma do milênio. Escrito S na cena preta até. Ele tem um quadro na parede com o Exódio montado. Não, o Exódio é o nome do Sanderson. Cada cartinha tem uma letra pra montar Sanderson. Aí bota o. Cara, desse jogo, primeiro de tudo, peraí. O problema é que você é 20 cartas antes de casa. Invoca o Exódio Anderson. Exódio Anderson, eu invoco você. Ô, literal. Peraí, eu vou contar minha saga de duelista aqui. Por favor. Não tinha problema nenhum. E o meu baralho era ridículo. Era ridículo. E aí teve uma festinha de aniversário de um moleque lá da escola e eu levei meu memory card pra jogar com eles, né? Abri, não, meu baralho é invencível. É de todo mundo. E tomei um cacete, fora do comum. Cara, ele falava, mano, como é que você chegou a esse ponto do jogo com esse baralho ridículo? E aí eu fiquei triste pra caralho, né, velho? E, bom, peguei férias na escola e nesse mês eu fiquei um mês inteiro na casa da minha avó. Fazendo o quê? Jogando esta merda. Eu tava jogando 8 horas por dia. Eu pegava um dos caras, porque você podia, depois que você passava pelo duelo, você podia jogar com o cara de novo. Tinha uma opção no jogo. Isso. Que dava oportunidade. E eu ficava jogando com ele. Sabia que ele liberava as melhores cartas. Mano, depois que eu voltei das férias, aconteceram duas coisas. Um, tinha uma parte do jogo que você tinha que obrigatoriamente perder. Certo. E eu não perdia mais. Então o jogo ficava voltando toda hora. Cara, você precisa perder. Ele falava de um jeito bonito. Não, você tem que perder agora, cara. Não, peraí. Senão eu não conseguia andar com o jogo. Dois, depois de um mês, ninguém mais queria saber do jogo. Baralho da porra da escola e ninguém tava cagando pra aquilo. O cara chegou com o deck do Chuck Norris, ninguém jogava mais. O cara tava jogando Magic. Caralho, velho. Que merda, mano. Essa foi minha saga de duelista. E outra curiosidade desse jogo, ele foi lançado em 99 no Japão e em 2002 pro resto do mundo, cara. Caralho, 2002, teve, né? Uma diferença de tempo, hein? Caralho, então, só um pouquinho. Mas será que ele foi lançado quando pegou o hype do anime ou o anime é bem depois? Não, não sei, pô. Acho que antes, eu acho. No Brasil, anime, não, certeza. No Brasil foi. Assim, acho que no Ocidente, depois que o anime pegou, né? Lá no Japão, acho que já lançaram com o anime no. O jogo de cartas mesmo, né? Porque o Yu-Gi-Oh! Ele faz sucesso desde a época do joguinho de carta mesmo, né? Antes do anime. Eu pensei que tinha comentado o joguinho de carta por causa do anime. É, o Yu-Gi-Oh! Eu lembro que logo quando saiu o PlayStation 2, o pessoal ficava. Tinha um jogo chamado que era. Duel of the Roses, ou é Duelist of Roses, alguma coisa assim. Que o pessoal tava muito na expectativa que fosse parecido com o Forbidden Memories, que todo mundo gostou no PlayStation e todo mundo jogava. E não foi, foi meio decepcionante. O único jogo que chegou perto assim desse Forbidden Memories são jogos de Nintendo, de Game Boy, né, Ivaldo? Acho que Nintendo DS também. É. Tem uns jogos que eles são tão legais, assim. Eles são competitivos, são bem feitos, mas eu acho que igual o do PlayStation não tem. Acho que ele é o melhor. Tentaram lançar pra Play 2 também o Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monster, que você joga o jogo que Yugi comenta dentro do anime, que é tipo um de tabuleiro. Também não foi muito longe. E o jogo novo seria basicamente igual, só que com gráficos melhorados nas animações dos monstros, alguma coisa assim. Né, com mais cartas e etc. Porque assim, mano, as animações eram demais, né? As animações eram foda. É verdade. Muito bom. Bem feito pra época. Eram bem feitas pra época. Você falava, caralho, o bicho sai da carta, mano, eu não acredito. Lógico que depois de 5 vezes você cancelava aquilo porque demorava uma eternidade pra terminar a partida. Se fosse pode crer. Eu não sei vocês, mas tinha que apertar algum botão pra aparecer a animação. Porque era o quadrado. Eu não sabia que tinha animação. Eu joguei muito tempo sem saber que tinha as animações. Um botão era o ataque normal, que a cartinha só dava uma mexida e aparecia um corte na tela. O outro botão, eu acho que era o quadrado, aparecia a animação. Cara, eu sei que eu joguei um tempo pra depois descobrir que tinha animação dos monstros. Quando eu descobri, minha mente explodiu, né? Falei, meu Deus, que é isso, velho? Eu vou falar pra você que na época do Play 1 foi a época de ouro do Yu-Gi-Oh! Vai jogar Yu-Gi-Oh! de hoje pra você ver acontecer. Você põe lá a carta do dragão branco infinito, de olhos verdes, olhos azuis, olhos amarelos, olhos brancos. O cara, não, tudo bem, eu vou usar essa carta mágica que anula ataque, anula defesa, tira sua vida, mata sua mãe, xinga seu pai, dá um tapa na sua cara e dá game over, explode o console. Caralho, tá mó difícil de hoje, velho. É, hoje você tem que ter o dragão da Cracolândia dos olhos vermelhos, né? É o único que é. Esse daí é polícia dispersa, velho, depois que você usa a primeira vez. Tem a carta agora, tem a Cracolândia. Nenhum jogo de Yu-Gi-Oh! Superou até hoje o jogo que eu jogava com os meu brother, com as cartinhas que era banca de jornal. Nenhum. Caramba, e aquele mas jogo era um das minhas, uma das maiores tristezas da minha vida é que sumiram minhas cartinhas da banca. Exato. Jonathan, você tem que... Tinha caixas e caixas. Tinha. O Evaldo foi empreendedor já de... Era incrível. Era incrível. Você ia jogar, Jonathan? Você ia jogar o seguinte. O cara jogava lá Mago Negro, módulo ataque. Beleza. Aí você falava, olha, eu vou jogar uma carta de armadilha. Aí o seu amiguinho perguntava, qual é o efeito da sua carta? Mas como esse cara era brasileiro, sabe como que era a descrição do efeito? Era mais ou menos assim. Você, ele, agora vira, ele, sempre, cima, ele agora, vira, ônibus, amanhã, ele, pontos de vida. A gente ficava olhando pra cara do outro, mas, hã? Eu acho que eu ganhei. Isso era quando não vinha em espanhol, né, cara? Era pra exercitar a criatividade mesmo, né, velho? Retira la muela de tu compadre e fique atrás dele para que tu possas matá-lo. Que se tu bicudo. Cara, era muito engraçado esse card game brasileiro. Ô, Sandro, não sei se você chegou a ver, saiu um jogo recentemente pras plataformas aí mobile de Yu-Gi-Oh! Nessa mesma pegada, né? De, me parece muito bom. Você jogou, Evaldo? Eu instalei e eu gostei. Muito bom. Cara, depois dá uma olhada. Tipo, pode eu recomendo. Você pode pra caralho, mas é legal. Realmente, ele é grande. É um jogo. Cara, mas esse do PlayStation 1 é inesquecível. É demais. Evaldo. Diga. Mais um jogo. Ó, pra fechar aqui. Mais um jogo, tem um, né? Pra gente ir terminando. Tem. Olha, que a gente gastou. Tem assim, pra gente fechar com chave de ouro aqui. Cara, Dino Crisis, velho. Dino Crisis, eu anotei Dino Crisis também. Cara, Dino Crisis era um puta do jogaço, velho. É verdade. E não tem nenhum jogo que usou a mesma temática de dinossauros, né? Assim. Não, ele pegou mais ou menos a mesma ideia do Resident, ele tem algumas semelhanças. Mas ele conseguiu criar uma identidade particular de Dino Crisis. É, saiu, ficou muito bom o jogo, a história ficou muito boa. Tanto que ele teve o primeiro e o segundo título pra PlayStation 1 e também foi pro Dreamcast. Só que aí, chegou no Play 2, os caras cagaram bizarramente. Pra você ter uma ideia, Dino Crisis 1 é numa ilha, ok. Dino Crisis 2 é em outra ilha, que seja, ok. Dino Crisis 3 é numa nave em Júpiter, velho. Como assim? Os caras foram pra galáxia, mano. Drácula 3000, cara. Drácula 3000, velho. Dinossauros na galáxia, perto de Júpiter. Cara, o jogo ficou horrível, mano. Muito ruim. Qual é a história, velho? Eles estão em Júpiter e tem dinossauros na nave. É isso que eu sei. Vocês estão perdendo tempo vendo a história de Dino Crisis 3 em Júpiter? Ah, deve ser alguma pegada genética, né? O cara pegou e foi fazer experiências no ambiente lá do espaço, porque, e sei lá, a atmosfera... E o alienígena, não tem pele, é só feito de carne. Cara... Que bizarro. Alguém olhou e falou, vamos cagar? Não, vamos cagar. E cagaram. Porque, horrível. Acho que merecia uma continuação decente, ou... Pra começar, como a franquia tá praticamente morta, eu acho que você fazer uma... Você retrazer os clássicos, o primeiro, o segundo jogo, talvez seria uma ideia melhor pra você começar a tentar trazer de novo a franquia, entendeu? Trazer com a qualidade gráfica melhor, ou juntar os dois jogos, fazer um jogo só com um gráfico fodido, já que a história é uma sequência da outra, não sei. Mas tentar trazer primeiro os clássicos, pra ver se é bem recebido, e aí tentar trazer um mundo novo. De preferência na Terra, né? Não em Júpiter. Com certeza. Algum sentido, uma coisa que é legal comentar do Dino Crisis é que ele é um jogo que ele lembra, né, um pouco da mecânica aí do Resident Evil, não tem como negar isso. Mas ele é um jogo tão bom que ele é um jogo que puxa mais pra parte de ação. que ninguém julga o Dino Crisis como uma cópia, né, do Resident Evil. Não, ele tem o seu lugar ali na história dos games. Todo mundo lembra com o saudosismo do Dino Crisis, jogaço. É que nem você pegar, por exemplo, que eu vou citar só por cima, é que nem os caras fizeram pra cagar o Turok, por exemplo. Alguém aqui já jogou Turok, certo? Já, do índio lá, de primeira pessoa, né? Sim, não, sim. Era uma premissa tão simples. Os caras fizeram o último Turok, que saiu pra Xbox 360. O jogo é uma bosta, você fica andando e comendo capim. Nossa, que jogo chato, moleque, que jogo chato. Belo resumo, André. Sabe o que eles podiam aproveitar? Eles podiam aproveitar que o Jurassic Park foi rebootado no cinema. Eles podiam rebootar o Dino Crisis no jogo, não tem, né? Podia pegar a onda, vai sair o próximo. Isso não dá ruim, não. Exato. O Jurassic Park rebootado agora. Qual que foi o nome do filme? É Jurassic World, né? Jurassic World. Caralho, uma das maiores bilheterias de todos os tempos. O bagulho passou 1 bilhão. Então, mano, aproveita a onda. Foda-se, né? Exatamente. É marketing, mas muita gente ia querer jogar um Dino Crisis novo, tenho certeza. Com certeza. Sempre que a gente troca ideia sobre os jogos, alguém sempre cita o Dino Crisis, né? É um jogo que todo mundo lembra com carinho, assim. É marcante, né? Toda vez que eu ouço esse nome, eu lembro de um monte de cena de descendo um monte de escada. Porque toda vez que tinha que descer uma escada, tinha uma que me irritava, velho. Pode crer. Muito bem, alguém tem mais algum jogo do Play 1 pra gente finalizar? Pra mim, pra fechar, cara, acho que todo mundo jogou também e seria legal ver alguma coisa renovada, um remake, com aquela movimentação, não com como ficaram os jogos posteriores, é Tony Hawk Pro Skater, cara. Foi muito legal. Faz muito bom. Nossa. Faz backflip em cima de uma rampa que você ganha o jogo. Nossa, mano, fazia umas piruetas da hora em cima dos canos, deslizava por o seu elétrico. O negócio era da hora, era um espiroscóptero legal, mano. Só que depois com as continuações, eu acho que o negócio ficou forçado demais. Já era forçado. O Tony Hawk, porra, Play 1 nem precisa falar. Foi até o Tony Hawk 3. Fez até o 3 no Play 1, né? Até o 4. Até o 4. E no Play 2 já foi o Underground, né? Underground, que era legal o Underground 1 e o Underground 2. Mas a partir daí, cara, era uma franquia tão grande, muita gente jogava e eu não sei o que aconteceu, velho. Que a franquia simplesmente morreu. Os jogos começaram a ser ruins, as pessoas ficaram desinteressadas. E não é nem pra você falar, pô, as pessoas não gostam mais de skate. Pô, lógico que gostam skate, videogame. Todo mundo joga videogame, muita gente usa skate. Eu acho que os jogos ficaram ruins, né? Eles não souberam trazer pra nova geração. Concordo. Ao invés de eles tentarem fazer um negócio um pouco mais realista, talvez, ou sei lá, mais bonito, não precisa ser tão realista, eles usaram os novos recursos de forma errada, cara. O cara vai dar uma pirueta e sair, sei lá, um fogo de artifício da roda, de pronto, uma asa da... Mano, é um negócio absurdo, sabe? Não chega tanto, mas o negócio é absurdo a movimentação. Então acho que as pessoas olham e falam, caralho, velho, que merda, mano. O cara é um Shaolin em cima do skate, não vai rolar. Enquanto os outros mais antigos eram mais simples assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que era isso que ativava. Era um negócio impossível, mas um impossível palpável. Você vê, você pega na mesma linha do Tony Hawk, você pode pegar o BMX, que a gente jogava bastante também, que era de bike também. Cagaram, foda-se. Tipo, não existe mais. Cara, e uma história muito engraçada com esse jogo é que eu lembro que eu estudei com o maluquinho, o Everton vai lembrar. E o Valdo também, acho que todo mundo vai lembrar dele que estudou comigo no 72, que era o Titizão. Thiago, grande Thiago. Sim. Então, um abraço, Thiago, ó, amigo do peito. Que o cara não desligava o videogame, porque ele tinha o jogo, mas não tinha o memory card. Desculpa, Santos, você chegou atrasado. Mano, Thiago, por que você deixou o videogame ligado? Eu não tenho memory card, mano. Nossa, você chegou atrasado. Eu ligava a TV, cara. E como o videogame dele não explodiu, velho? Que cooler que tinha esse videogame? O do André não explodiu, ele jogando God of War 36 não explodiu. Zerou no dia só. Jogou a vida toda sem parar. E o legal do Tony Hawk também, além de ser divertido, né, e você ficar desesperado pra linkar as manobras, a trilha sonora era muito legal, né? Então era divertido você ficar jogando horas e horas ali. E você tirar a trilha sonora sempre foi. Você tirar um multiplayer também, meu, era muito divertido juntar a galera pra jogar. Muito, era, porra. Pode crer. Muito. Joguei demais. Joguei um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, com certeza. Só é Tony Hawk. Foi... principalmente com Tony Hawk Pro 2, né? Nossa. O 2 foi o que eu mais joguei. Só não foi legal tentar andar de skate, né? Que aí não deu muito certo. Mas... não, anda. Joguei tanto que eu. Joguei tanto Tony Hawk que eu quis ser skatista, né? Mas só que não, né? Não dava pra fazer nada. A única manobra que eu consegui fazer no skate foi a back shit. E cair com a costa pra trás. Não, mas isso. Cara, você. Sabe o que eu lembrei agora? Vocês lembram do skate de dedo? Lembro! Mó mob fútil, né, velho? Sensacional. Que bagulho idiota de retardado. Aquilo estragou a vida de muito jovem. Que me deixaram pra esse dedo, mano. Ah, pessoal, me permitam. Mais uma anedota. Eu tinha um colega que ele trabalhava numa marcenaria, né? Ele tava se fazendo estágio numa marcenaria. Aí foi bem nessa época do skate de dedo que era tudo pra brincar, como pra virar chaveiro e tal. Aí ele chegou com o skate de dedo. Aí ele falou, não, tá, skate de dedo, os caras, ah, legal, não, deixa eu ver aqui. E ele começou a falar todo o processo de como ele fez pra criar o skate de dedo, porque ele fez o skate de dedo. Aí ele falando que ele pegou, que ele laminou, aí ele na lixa, aí ele colou em cima da... Te juro, eu acho que ele falou mais de 25 minutos, velho, quase meia hora falando. Aí quando ele terminou de falar, gente, que merda, por que que você comprou aqui do lado? Por R$2, né? Claro, ainda com reposição de rodinha de gel. É por isso que o loja de real. É por isso que o ser humano, principalmente o ser humano brasileiro, é uma merda. Porque o cara comprou a experiência da vida dele. Sabe, eu trabalhei, eu fiz com o meu próprio punho, todo mundo olha pra ele e fala, que merda, que merda. Que você não pagou 5 conto aqui do lado? Se não fosse bastante, a gente teve a bicicleta de dedo e o patins de dedo. Pode crer, patinete de dedo. Tinha patinete. Tinha tudo. O ruim com o adolescente naquela era que ele tinha que decidir. Ou ele ia pra masturbação ou ele ia pro skate de dedo. Que não dava pra você praticar as duas coisas ao mesmo tempo. Você sabia que o maluco... não dá pra manobrar com o dedo e... e manobrar com a outra mão. E manobrar um outro instrumento com a outra mão. Isso é ambidestro, cara. Isso daí a mão fica trêmula, fica mais pesada. Não dá pra fazer os movimentos. Ou o cara bate um flip, ou o cara bate um flip, ele bate um. O melhor é a ligação, né? Ou o skate de dedo, ou uma turmação. Ai, caramba, genial, o genial. Escolher, ó, oh, Deus. Não, mas você sabia que o Luke era rico na escola quando ele vinha não com skate de dedo, mas com uma pista de skate de dedo, cara. Ah, é verdade. Caramba, a pista, cara, era mais cara. Isso, caralho. Isso quando eles não colocavam roupa no dedo. Ah, não, isso eu nunca vi. Sorte a sua. Sorte a sua. Que você andava, cara. Vai ver que esse daí, ele fazia o skate de dedo e a masturbação. Aí, o cara colocava um shortinho no dedo e colocava tênis. Era um programa da Eliana. Ah, aquele pessoal que dança com os dedinhos. Coisa sórdida, velho. Não, o pior que eu vou conseguir provar isso pra vocês, eu tô mandando a imagem agora. Prepare-se pro terror. Ai, que cara. Eu já tô mandando a imagem aí. Muito bom, velho, muito bom. Não, mas isso, cara, que sujo. Realmente a gente passou pela época do skate de dedo, cara. Que impressionante. Cara, manda. Ô, pessoal que vai escutar esse podcast, manda e-mail, tá? Foi um skatista de dedo. E se você é um profissional de skate de dedo, por favor, eu quero te conhecer, tá? Eu quero saber se tem. Bem, vamos fechar aqui. Então, continue escutando os podcasts, tá lá no site, né, nerdpatriarca.com.br. Curta a gente no Facebook, / nerdpatriarca, Twitter, / nerdpatriarca, Instagram, Tumblr. Cara, tem algum jogo que você acha que a gente deveria ter falado, que não pode faltar? Ou então jogos que você queria a continuação e você queria o reboot, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. E é isso. Valeu por nos escutar. Até a próxima. Falou. Falou. Falou. All you pigs try to silence my style. I want more like the box. It's my radio. placed in here, what better time than now?